Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição. Opa, mais uma não. Primeira edição do Game Track Plus. Que na verdade é um material extra a um Game Track que a gente fez recentemente, né? Que é o Game Track número 57 de TF2. E eu sou o Zabuzeta, estou aqui com Eniac. Eu não tô no primeiro. Como assim? Me too, but fuck you. Me too é Wesley Pigs tomando cerveja. Ofereço, mas não dou. É, Madruga Jackson. Spy defeat my century. É quase Spider Feet my century. Spider Feet. É Spider Feet, enfim. E Snake. Scout. Como complemento ao último podcast que a gente fez, né, que foi falado sobre TF2, também pelo fato que toda a equipe, praticamente quase toda a equipe do Level Mais joga direto, né, a gente se reúne e muitas vezes aí pra jogar, ou a gente tem vídeos aí que marcou as reuniões que a gente acaba jogando, tem o Rodite que joga, o Rubens que jogou muito pouco, mas acabou saindo, mas isso tem é muito... Rodite joga, e ele te matou algumas vezes, conforme o vídeo. Mas eu matei várias outras, é, e isso... o vídeo não contou. É que eu não, a edição tá pra mostrar a minha visão ali, mas mostrou que ele tá com mais vantagem, mas enfim. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o pessoal que não participou do cast, né? Talvez o Fedakin seja sumonado no meio desse cast aqui, que ele tá participando e a namorada acabou ligando no meio da gravação, bem no comecinho, mas enfim. Beijo, namorado Fedakin. Eu vou começar fazendo a pergunta aqui pro Eniac, perguntando o seguinte. Eniac, quem te guiou ao TF? Tipo, você comprou o TF e... Cara, a Valve me guiou ao TF, porque... Lá no meu tempo, quando começou o Steam... eu fiz pre-order da Origibox, cara, lá em 2007. Caraca, isso... Lá, porque eu joguei Half-Life 2 não legítimo. Sim. E daí, quando ia sair a expansão, eu comprei a Origibox, né? Sem nem saber o que era portal, TF. Isso veio junto de bônus. Né? É, veio um bônus. Até a gente... esses joguinhos mais ou menos aí, sabe? É, esses joguinhos, whatever, aí, daí... O resto é história. Foi incrível como a Valve fez esse, digamos, esse marketing, assim, que lançou a Orange Box com 5 jogos completos, jogos, assim, que vale a pena pra caramba, por um preço de 1, né, na época, era $99, né? Era bizarro porque, tipo, na época o pessoal comprava somente pelo Half-Life e realmente cagava pros outros jogos. Sim. O Steam praticamente foi aquele... O Steam não, o TF2 praticamente foi aquela surpresa grata que ninguém esperava, mas sim. Na verdade, tudo foi surpresa ali, até mesmo o Half-Life, a galera, tipo, se surpreendeu em relação à história dos episódios que foram lançados. É, vieram 4 jogos completos e o episódio 1, né? Que não é nem um jogo completo, do troço. That's true. Não, veio o episódio 1 e o episódio 2. Ah, é o 2 também. O episódio 1 é meia hora de jogo também, né? Canagem, mas é um jogão, cara. Wesley, você como que se guiou ao TF? Cara, pra vocês terem ideia, eu aderi ao Steam, e isso foi curioso. Eu aderi ao Steam por causa do TF2. Tamo junto. Somos três. Eu me lembro quem me apresentou, eu acho que foi na época... lembro sim. Foi na época do finado downloading, quando os protagonistas, quer dizer, quando os personagens eram bons. Aí o pessoal falou bem, foi um bom cast, e aí eu falei, vou tentar ver isso. E coincidentemente, tava uma promoção de... na época que o TF ainda tava pago, tava R$9,99 e eu comprei. R$9,90. Assim, eu comprei. Aí foi até o período que eu conheci o pessoal do Meia Lua e tal, que eu comecei a abusar dos Zabuzeta pra comprar jogo pra mim. Não é só você, irmão. Não, cara, é muita gente. Aí foi bem... Provavelmente é o jogo que eu tenho muito mais horas, muito mais dedicação, e é o jogo que provavelmente eu jogo pelo menos meia hora a dia. Isso é bom, isso aí. E você, Snake? Já sei. Eu fui patrocinado pelo Banco Zabuzeta Foundation. Patrocinado pelo Café Pelé, entende? Jogue o meu... Pra ser sincero, o que falou... Não, vamos jogar Team Fortress? Não sei, só sei que foi parar na minha conta da Steam, mas acho que foi porque eu pedi. Não tenho muita certeza disso. Eu acredito que você pediu e aí a gente acabou uma promoção. Depois, uma vez, eu achei a promoção e comprei mesmo sem você perguntar. Aí você falou, nossa... Verdade. Como assim? Eu da fuck, tipo, chegou aquele e-mail assim, você tem um presente. É. Assim, tipo, 99,9% dos meus jogos da Steam... É os Zabuzeta, né? São presentes, né? É, teve uma época que era um pouco mais rica, né? Agora não sou tanto mais. Não, mas é aquilo, rapaz. Tem jogo lá meu que é presente que eu comprei, rapaz. É diferente. Não, eu dei bastante presente pra galera da equipe, cara. Principalmente com os Rubble Indie Bundle lá. Nossa, muita gente ganhou muitas coisas quando era da equipe, né? Vamos meio que direcionar o que a gente vai falar aqui nesse podcast extra, que é o quê? É as nossas jogatinas, né, cara? A gente sempre se reuniu pra jogar bastante, acho que foi sempre unânime a maior participação do pessoal da equipe, desde a época do Melua X, que a gente fazia parte, antes do Level Mais, pra quem não sabe, né? Foi nisso também que a gente acabou entrando em contato com o NA, que na época era do Subcontrollers, né? Então a gente acabou jogando, e a gente começou a fazer, antes do fato do TF2 ser grátis, ele era um jogo pago e tinha muito mais liberdade pra você jogar, então era muito mais fácil você encontrar servidores com mais slots pra você jogar, né? Então a gente se reunia com o pessoal e jogava à noite, né? Alguém lembra de algum episódio assim que, fora o 2011? Cara, tirando o fato que na época que eu comecei a jogar o TF2 eu tinha 3G e era horrível entrar. Nossa, não, vocês lembram? O Wesley jogava ou ele falava no Skype? Não, era desse jeito. Quando dava um pico de conexão no 3G, aí rolava a simultaneidade. Mas tirando isso, só com banda larga mesmo, que começou as noites malucas do... Inclusive... Tirando as noites que o Wesley ficava em cima do telhado da casa, né? Pegar sinal. Aí ele conseguia o Skype e o Team Fortress ao mesmo tempo. Não, é tenso porque, engraçado que voltou, eu voltei a jogar com o pessoal na noite do 2011. A famosa frase, foi o Javan, né, que falou essa bosta. É, o Javan, ainda quando ele jogava mais jogo de PC, né? Quando ele existia, né? Javan, we love you, baby. Eu vou bater no Javan, eu falei pra ele participar aí, era pra ele ter participado de alguns sketch, mas ele ficou cagando na hora, assim, sabe como que é, né? Né, Wesley? Eu lembro que nesse dia de 2011, vocês estavam jogando desde cedo. Eu não lembro exatamente, será que foi na virada mesmo que a gente jogou ou foi um pouco antes? Eu acho que foi um pouco antes. Ou foi no primeiro dia, foi no dia 1 a gente jogou no 2011. Tipo, dia 1 de janeiro de 2011 a gente resolveu jogar e a galera começou, 2011, 2011. Ok, eu não tava entendendo nada, depois caiu a ficha e tal, foi tenso. Inclusive, esses foram os tempos áureos, né? Que a gente entrava facilmente nos servers, não tinha espera, todos realmente do site entravam. Uhum. Tenho que agradecer aqui um dos nossos ouvintes, assim, que até participou lá do Papo de Noob, que é o Tono Chique, né? Que é lá da equipe do LegCast, ele patrocinou muitos servidores pra gente, até o Iniac uma vez patrocinou um servidor que ele faz, de um clã que ele faz parte, né? Digamos assim. Uhum. É que esse pessoal, graças a ele, a gente conseguiu reunir o pessoal. A gente uma vez fez um confronto contra o pessoal do Phoenix Down. Foi muito maneiro, cara. Não sei se você estava nessa. Nossa, a gente perdeu muito. Não. Meio estranho, né? Foi meio estranho, porque só tinha viciado lá. A gente até ganhou, mas só tinha viciado lá, cara. Nossa, cara. A galera falou assim, nossa, tipo, tem o Spy lá, que era o Fred, que a galera fala bem, que ele joga bem pra caramba. Nossa, eu consegui pontuação muito maior que a dele. Ah, ele é medíocre como jogador. Puta que pariu. Eu vi aquilo, foi tenso. Mas, inclusive, um fato curioso foi a partir das TF Night que eu entrei de verdade no conglomerado Melo X, depois é Level Mais. Aham, que a gente... muita gente, assim, digamos que por causa de TF Night, tem muita gente... de lá que se tornou parte da equipe. Você, o Fedaika, o Madruga, né, Madruga? Uhum. Madruga, ele começou mais como ouvinte, mas ele começou a participar, era o... Stalker. É, praticamente. Não, rapaz, você acha que o Madruga ainda não quer comer todo mundo do site, não, moço? Fica atento aí. Fica atento no seu cu aí. Eu ainda quero, negócio. Não. Eu já consegui, vocês que não sabem. Feito retardado! Que droga. O Eniac listou aqui no nosso chat aqui do Skype, ó, a respeito do server lá. Isso, o server do nosso clã tá em pé ainda, cara, e tá quase sempre vazio. Então dá pra deixar o link aí, quem quiser jogar, deixa no post o link. Uhum. Do bloodculture, né? .com.br. Deixa o link sozinho, traz a Zelda. Ah, Zelda. Essa dica da Twitch Night. Boa, garoto. É isso aí. Essas TF Nights que eu descobri, velho. Não deem as costas pra ninguém da sua equipe, do time, velho. Principalmente quando o Zabuza tá jogando contra você. Inclusive, parte se o filho da mãe tiver com o Spy. Não, parte da minha tática é porque eu tenho a seguinte técnica, de ir andando pra frente e pulando rodando. Sim. Sabe? Rodando. Não, é desse jeito mesmo, é o peão... Pião saltitante, principalmente é o espião, é o espião da casa própria. É. Fica a dica, viu? Se você for um médico, vá pulando e olhando pra trás. Você é um alvo muito fácil. Sim. E é bom que você vai pulando pra também não levar headshot, né? Tão fácil. Não, tem estratégia. É o tal do Bunny Hope. ficar baneando, que nem no pessoal do CS. É, outra coisa assim que eu gostaria de perguntar pra vocês que não participaram do cast, qual que foi a classe de cara que vocês entraram mesmo sem conhecer o jogo? Kev, cara, um gordo com 300 de vida e uma metralhadora giratória, velho. Nossa, ele foi um dos últimos que eu peguei, cara. O primeiro que eu me simpatizei foi o Soldier e provavelmente é o que eu mais uso, depois do Pyro. Só que depois do Heavy, eu fui experimentando as outras classes, né? Daí eu gostei mais do Scout. Tanto que o que eu mais jogo é o Scout, o segundo é o Heavy, aí vem o resto, se não me engano, acho que é o Sniper. Sniper. O terceiro. Sniper ou Pyro, né? Uma coisinha. Porque não, o Pyro é um dos últimos, eu jogo muito sério? Pouco. Como sério? Assim, velho? Pyro, eu acho que era unânime, tipo, todo mundo pelo menos jogar bem, assim, tipo, jogar uma quantidade suficiente, porque Pyro é bem user-friendly, né? É, não, mas eu não... Pyro andar pra frente, eu não consigo botão, jogar né? tão bem. Pyro é isso que o Niak falou, cara, você segura o botão, corre e adeus, né? É só você... É W1, né? Chão de W. Cara, eu não consigo ser assim com Pyro, cara. Normalmente eu boto um foguinho e saco outra arma, cara. Ah, isso é tática, né? Porque quem joga de Pyro, tem alguns combos que você pode fazer e algumas armas têm esse benefício. Você taca um pouco de fogo na pessoa e você usa aquele Ken Machado, que é aquele item, né? Aquele item melee do... Sim, é que geralmente o pessoal usa aquela arma desengordurante, que é aquele lança-chamas que ele queima menos, mas só que ele troca, acho que 65% mais rápido. 75%. É, eu tenho três opções. Eu faço isso, ou é ir com a degree, com o negócio lá, né? O Ken Machado, ou com a Flare Gun, que é bem, às vezes é bem mais efetivo. Que você queima, propele o cara pra cima e atinge um crítico com a Flare Gun. A Flare Gun é muito massa matar, cara. Eu adoro matar aquela parada, tipo, faz... But it's hard. Mas é difícil. E Wesley, você começou jogando com qual classe de... Como eu falei, é Soldier. Meu Soldier, depois eu fui com o médico. Aliás, médico é o que eu mais... Quando eu vejo que o time tá meio ruim, eu vou de médico, porque normalmente ajuda. É o que o pessoal não entende, né? Tipo, ah, porra, não vou matar ninguém. Mas, cara, faz um diferencial ter um médico na equipe, cara. Não, e principalmente que, tipo, eu sou muito difícil de morrer com um médico, então... Falou o senhor fodão, né? Não, como médico eu sou fodão mesmo, cara, com licença. Tanto que é o Dr. Ray, né, velho? Exatamente! Velho, essa alcunha... Essa época dos melhores nicks, né, cara? Nossa, é verdade, velho. Dr. Ray foi meu primeiro nick do Steam, velho. Ah, do Steam e da Step Night, né? Vamos jogar ali com o Dr. Ray. Cara, nossa, velho, é verdade. Depois, tipo, apesar de eu ainda jogar como médico, aí depois eu fui como Pyro. Aí provavelmente é a primeira classe que eu escolho num server que eu não conheço ninguém. NA, que você começou com Soldier, porque você joga pra caralho de Soldier também, né? Eu acho que eu comecei com Scout, cara. Scout? Nossa, tipo... É porque o primeiro da fila, eu cliquei naquele. É que Scout, o pessoal pensa assim, cara, você vai se dar bem pra caramba, porque você é rápido. Foi o contrário, cara, porque eu comprei TF2 no primeiro dia, quando ele lançou. Sim. Ninguém conhecia nada do jogo. Ah, então você tava... Aí eu peguei o primeiro da fila, cara, pra ver como é que era. Mas eu acho que o que eu mais tenho tempo do jogo é o médico. Médico? Nossa, não lembro de médico. E hoje em dia eu jogo mais de Soldier e Scout. É, Soldier você joga pra caralho, eu sei disso. Tipo, você fica com a... Você joga com aquela arma que é no meio do peito lá, né, que é a original. Né? É, a do Quake. É que eu jogo Quake pra caralho. No meio do peito. É, o Tony Stark tem... Não, é porque o Tony Stark tem um reator, ele tem... O Soldier tem uma bazuca. Eu te digo, cara, aquela bazuca não tá no meio do peito. Eu sei, a visão está no meio do peito, etc. Ah, cara, já que é uma homenagem a Quake, que a visão não era lateral das armas, era no meio do... Eu entendo, não, cara, já era. Aquilo lá é o que dá vida pro Soldier, já era, foi mal. É. Não, cara. Ah, foi mal, aquilo... já... Aquilo lá é a benga dele, cara. Mas não foi aí, Madruga. Só Madruga lá. Madruga tava muito quieto, ele tava só armando. Pô, cara, aqueles são tipo ejaculações, cara, que ele tá lá na pilha há muito tempo nervoso, aí quando sai tipo um foguete, cara. Acho que eu tô pegando a parada, as analogias. É, eu joguei pra Madruga e ele cortou, tá certo. Em contrapartida, a classe que eu menos jogo é Heavy, com certeza. Nossa, eu também, cara, Heavy pra mim, eu acho uma merda, joga muito lento, a precisão não é muito boa, e, cara, você fica muito vulnerável. Aí eu não consigo ficar, tipo, só vulnerável, cara, mas ele é o que nem eu, que eu jogo bastante também com Heavy, ele segura muito a galera, cara, quando você precisa, com o suporte do Magic, cara. Se o Magic for bom, cara, vixe, Esse é o porém, é meu estilo de jogo, eu não consigo depender de um terceiro, saca? O Heavy, né? Eu também não tipo, quando não tem médico, foda-se, eu vou na frente, tá ligado? Mas, cara, aí você fica muito vulnerável. tipo, se você vê um... Eu, como jogo de Spy, eu vejo um Heavy sozinho e falo, opa, me deram de presente um Heavy. Essa que é o... A graça, né, do Heavy pros Spy. Porque ele é muito lerdo e as costas dele é um paraíso, né? Gigante. Cara, mas a beleza do... A beleza do Heavy, cara, é você ter uma fucking minigun e sentar o dedo, cara, e sair metralhando todo mundo. Isso que é essa bom. Essa é beleza. Recarregar. Você tipo, fica atirando quase all time ali, até acabar a munição. Eu não consigo, tipo, ser pressing button forever, saca? Eu tenho... É por isso que eu não jogo do esquema de W1, M1 com o Pyro, saca? Não é meu estilo, saca? I have tactics in my mind. Aí fica difícil. Já que eu puxei, qual é a classe que vocês menos jogam? Heavy, com certeza. Spy! Spy! Spy! Heavy? Nossa, Spy, nem lembrava que existia Spy. Qual que é o problema de vocês com Spy, cara? Spy é uma das classes mais, tipo... Filha da puta! Isso eu concordo, mas assim, ó. Pra quem joga de Spy, é aquele esquema. É a classe que você mais vai demorar pra você pegar o time dela, mas depois, cara, é muito gratificante. Você, tipo, você faz mind control na galera, né? Eu gosto dela porque, às vezes, quando você pega um server com gente menos qualificada do que você, você pode ser um ótimo Spy. Como foi o caso de ontem, que o pessoal era bem nubão, eu fui de Spy e, tipo, como o pessoal não faz esquema do pular e rodando, aí dá pra ser alvo fácil de todo mundo ali, velho. É uma das classes mais geniais, assim, porque, cara, é muito maneiro o jeito que você faz o mind control na galera, tipo, principalmente que eu jogo com Dead Ring, é muito interessante, cara. Você mata a galera fácil e a galera pensa que matou você, né? Cara, who's here? Cara, pra mim, Goblin é... Spy Goblin. Pra mim, Spy é que nem Goblin, cara. Só serve pra morrer. E pra matar também, se você for excelente. Isso não, a gente. Cara, isso a gente só serve tem. Pra morrer, cara. Tô divertido ficar matando Goblin enquanto. Nem que seja pra morrer facilmente. Sim. Cara. Quer dizer, falsamente, né? Você tem que pensar, por exemplo, eu vou defender o Spy aqui, porque é a minha classe favorita, como eu já disse. Objection! Objection! Agora eu tenho um pouco mais de 200 horas só jogando Spy. Eu. Cara, eu não tenho 200 horas de ETF. Calma aí. Olha no chat a foto do Zabuza tentando defender o Spy. Calma aí. Pior foto ever. Objection. Do I need to objection this affirmation? Um ponto que a gente pode defender aqui, cara, é que assim, por que que o TF ele acaba sendo, tipo, um jogo que... Já tem bastante tempo, já tem quase 5 anos aí, né? Não sei exatamente se ele já completou 5 anos, mas ele tá nessa casa aí, que é lançamento 2007, que a gente falou, né, no cast. Ele acaba sendo, tipo, um jogo, assim, que ele não envelhece, né? Porque a Valve sempre teve esse cuidado com os jogos dela. Sempre tem atualização, sempre tem correção. Ah, tem bug. Cara, tem 3 motivos. A Source tá sempre sendo atualizada, então não é que a engine vai ficar velha, isso é ilusão. Era, né? Igual a Unreal lá, né? No começo é feio, mas depois fica bonito. Tem o lance da aplicabilidade também, porque o Steam é uma ferramenta de venda de vários jogos, e o Team Fortress 2 é uma ferramenta que pode se aplicar a vários itens, então eles sempre pegam um jogo novo, fazem um item novo com base nessa novidade, tipo, tem uma mescla de variedades muito boa que podem ser aplicadas lá. Então, o que eu ia falar, tem 3 motivos, porque a Source tá sempre sendo atualizada, então se você for comparar, o TF2 tá mais bonito do que era quando lançou. Nossa, realmente. O estilo de cartoon que ele usa também não envelhece, né? Não envelhece, né? Não é que essa é a vantagem. Você vai ver o CS, cara, envelheceu muito fácil, porque, tipo, era personagem realista, né? Então, você tem essa dificuldade pra galera aceitar. Hoje, não, o TF, ele pode se manter com essa arte aí que é muito foda. Uhum. E também, o motivo principal do que ele não morre, cara, é chapéu. We need more hats. No começo era uma briga pra gente conseguir, né? Hoje é mais tranquilo, né? Cara, hoje é trivial. No começo, cara, era felicidade. Caraca, dropou uma arma. Nossa, maluco. Uhul. Hoje em dia, uma arma. Não, hoje em dia, tipo, com mais 20 dessas eu consigo um chapéu. É bem assim. Mas é por causa do que nós que eu falei, da aplicabilidade também. E principalmente que é um jogo fácil, convenhamos. É um jogo fácil. Se você tiver... Ele é fácil na gameplay, mas se você quiser cumprir os objetivos, você não joga sozinho. Não, eu digo, numa... É um jogo prático, sabe? É um jogo bem prático. É como se fosse um jogo, assim, que tem uma fortaleza e você tem que jogar em time, né? É jogar golzinho, saca? É jogar golzinho. Você tem a bola, as pessoas e você joga futebol. É fácil. E cara, é assim, ó, que nem, até falei pro amigo meu, falou, nossa, eu tô jogando o Black Ops, tô jogando o Battlefield 3, eu falei, cara, você já pegou e sentou pra jogar o TF? Ele falou, não, cara, é muito colorido, Black Ops. É muito colorido. Nossa, velho, vai jogar My Little Pony, filha da puta, pelo amor de Deus. Ih, vai comprar briga com alguém aqui. Não, eu não gosto, eu gosto do My Little Faustão lá, que é Amizade é um País da Europa, que lá é um bom... É, aquilo lá, cara, já era, velho. Ali era o país da Europa. Vamos só relembrar um pouco aqui a respeito das nossas TF Nights, cara. A gente começou, acho que só entre a equipe mesmo, e aí começou a abrir pra galera, com os ouvintes, né? Eu acho que a melhor TF Night é aquela que o Zacarias participa. Cara, foi muito genial. Cara, a gente se matava de rir quando o Wesley fazia essa parada. A gente, nossa, cara, o cara sabe imitar o Zacarias. É, bom, essa, a do Wesley Sniper, que foi culpa sua, hein? É, Wesley Sniper. Foi piada recorrente mais legal que eu já vi na vida, velho. É que Wesley Pires fez, Wesley Sniper, vamos aqui. Seria massa se você jogasse de sniper de fato, seria muito foda. É, o pior que eu não sou bom de sniper, esqueci. É que assim, ó, o pessoal vai pensar, nossa, eu preciso jogar igual CS, que precisa daquela mira milimétrica pra você matar a galera. Não, o TF é muito mais sujo, é muito mais livre pra, em relação a isso, né? Provavelmente, acho que as lembranças que eu mais tenho da TF Night ali, porque às vezes a gente tem várias pessoas no site, só que não dá pra conversar com todas, não dá pra gravar com todas, mas esse é o momento que quase todo mundo do site vai lá e dá pra fazer uma conferência marota, saca? Todos até o Lucas e o Michel uma vez participaram, eu fiquei de cara, falei, eles participaram? Como assim? Pois é, sim. Bacana, cara, é praticamente o nosso momento de integração. É como se fosse a festa de final de ano, né, galera, né? É, bem assim, não é fim de ano, né? Final de expediente da empresa, né? Final de semana. Durante a TF Night é que surge mais memes abusa, né? Piada. É onde surgem minhas piadas, né? Horríveis! Não fale mal das minhas piadas. As piadas abusa, cara, é uma categoria assim à parte. É porque, cara, é assim, ó, eu já expliquei como que é a lógica das minhas piadas. Minhas piadas, elas não são geradas de nada, elas são geradas a partir de comentário. Eu preciso escutar algo pra fazer piada. E, cara, TF Night, a galera fica conversando, falando sobre pornografia, madruga que o diga. Fica falando sobre, tá falando às vezes sobre HQ, sobre filme. A gente fica conversando de tudo, né? E a gente tá devendo até fazer mais umas TF Night mais pra frente, mas a gente tá tentando se recompor aí com o tempo, que tá bastante corrido pra galera, né? Muita gente resolveu estudar, trabalhar mais que o normal, né, Wesley? É, eu voltei a trabalhar, é foda. Nossa, você tá um hype foda, cara, por aqui. Isso. Olha só a piada aí pra quem sai de Curitiba, né? O Hypecon aí. Enfim, a gente vai fazer um Hypecon. A gente tá organizando evento pra fazer em Curitiba aqui em janeiro, o Hypecon. Hypecon, né? Hypecon. Nossa, mas falar isso agora. Não, a gente tá falando normal, cara. A gente tá falando que é Hypecon, pra quem não sabe, a gente vai fazer um evento em janeiro lá no SESC Água Verde. Não tem informação nenhuma na internet fora em áudio, então, olha só, toma essa. Olha cara, só. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, cara, nunca mais ouvirá. Eu pensei que era segredo, cara. Eu tava contando pra todo mundo escondido. É sério, cara. Só eu que peguei essa piada. A mensagem subliminar desse nome. Hypecon. Hypecon, tipo, Hypecon. Cara, eu realmente não pesquei, véio. A minha mente não tem malícia nenhuma. Aliás, eu quero ir em janeiro, velho. Vou tentar. Não, em janeiro, eu já falei, já trazendo o colchão de ar, se tem casa pra ficar. Mas esse não é o foco, né? Vale a pena só levantar aqui a discussão: que TF é um jogo que é muito fácil você pegar ele hoje, né? Porque você não precisa pagar ele, que é um jogo free to play. Dá pra você. Não é aquele jogo free to play que é muito cortado os embalos, né? Que muitos outros fazem, né? É um jogo que você pode jogar. Isso, você tem que comprar aquilo pra poder fazer aquilo. É pra você jogar no mesmo nível da galera. Às vezes o cara que tem a conta premium é o cara que tem aquela arma roubada. Não, TF ele é tranquilo porque ele não tem essa diferença. Ele é um jogo que sempre foi cuidadoso. Mais democrático. Democrático, equilibrado, né? E friamente calculado. O nome disso é Pay to Win. É. Você compra o item melhor. É, no Team Fortress, os itens são sempre diferentes, mas nunca necessariamente melhor um que o outro. É, ele tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem, tipo, recorrente. Né? E o mais importante, cara, isso é o mais importante. Até os doteiros jogam, velho. Até o Sr. Bay e o Rodit estão lá, cara. Isso é medonho. Então, não tem por que não jogar. Sr. B? Faz tempo que eu falo com ele em áudio. Ele faz tempo que não joga nada, mas o Rodit tá jogando mais que a gente. O Rodit tá abandonando aos poucos o Dota ali. Eu fico muito feliz. Bom, então a gente vai encerrar o nosso podcast extras aqui. Saúde pra quem arrotou, mas enfim. A gente vai fazer uma TF Night. Na verdade, já vai ser anunciado anteriormente, mas vai ser uma TF Night no dia 20 de outubro, sábado, à noite, a partir de 10 horas, 10 e meia. A gente vai pegar até o server lá do Brute Culture, né? Cara, eu já dou ideia. Já que o Dia das Crianças já vai ter passado, vai ter que ser qualquer nick com coisa de criança. Eu acho bom. Tá, o Madruga tá fora. Joga. O Madruga vai ter pedobear, né? Então ele vai de Xuxa Verde. Xuxa Verde. Nossa. A Cinderela Cearense. Nossa. Então, gostaria de agradecer aqui a participação de Eniac. Iha! Wesley Pires? Ah, mas sou eu mesmo. Muito obrigado pra você, ouvinte, mano. Snake? É isso aí, pessoal. Lembre-se. Mas é uma animação do caralho, né? Animação, né? Fala um é que eu sempre esqueço de fazer a frase final, cara. Eu sempre. Não é nerdcast. É a coisa que eu penso. Seja apenas quem você é, Simba. É. Opa, Snake. É isso aí, o Scout é a dádiva dos ninjas. É, sorte é o luz no ar, um tiro no chão, vou lá e é lindo. Sim. Obrigado, Fedequim, que não voltou a tempo. De nada. E obrigado, Madruga, que tá aí na correria dos TF também. É, cara. Cara, eu tô com um hypecão na mente até agora. Oh, vem aí pro hypecão que dá um jeito. Cara. É. Já tá ligado que já vai ter mascote, né? Se o Madruga souber desenhar. Vai ser que nem o mascote da Olimpíada. Nem fale isso. É, das Olimpíadas, que é o Pipoco. Esse é o Resident Evil 6, não. Pipoco, mas enfim. Vocês não viram? Não, vamos deixar pra lá e vamos encerrar aqui. Ah, galera, muito. Vou dar o link. Vou deixar o link aí embaixo do Pipoco. Né? Tipo, ele é o mascote que tá sempre nos morros, né? Mas enfim. Nossa. Ai, que piada ruim. E. Até a próxima edição, se tiver uma próxima edição de Game Track Plus, né? Que é essa edição extra. Foi a primeira vez, quem sabe mais pra frente surjam. E... Vai ter sempre que eu vou encher o saco dele. Esse aqui é o Plus Plus. É o Plus Plus. Bom, então galera, até a próxima edição e falou! Valeu! Pipoco! Passa, Epimar Podcast! Pipoco!